Como pode alguém te conhecer e olhar pra trás? Como pode alguém provar de ti e não ter sede? Poderá alguém ouvir a tua voz sem prostrado te adorar? Continuar com medo, mesmo conhecendo o poder do teu amor? Tentar fugir, se esconder no meio da aflição? Pra onde ir se só tu tens palavras e vida? Se perto estás, meu Senhor, de todos que te invocam, nada impedirá que o teu poder venha sobre mim. Quebranta-me, Senhor, controla minha vida, faz-me viver. O teu altar. Tentar fugir e se esconder no meio da aflição? Pra onde ir se só tu tens palavras e vida? Se perde estás, meu Senhor, de todos que te invocam, nada impedirá que o teu poder venha sobre mim. Quebranta-me, Senhor, renova minha vida, faz-me viver. Queremos viver eternamente no primeiro amor, Pai. Quebranta-me, Senhor. Controla a minha vida, Pai. Controla a minha vida. Só quero ter o que eu possa te entregar. Quebranta-me.